Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaiado do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode sentar, olha, se sirva aí, porque a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz, mas rapaz, hoje a gente retornou com água de moringa para falar sobre lendas e crendices, rapaz. E para falar desse assunto imaginativo e maravilhoso, está comigo aqui o meu colega, o meu amigo, o maior ponto de referência da cultura nerd do mundo brasileiro. Alexandre Nerdmaster. O síndico. Né? O gordo. O gordo é a puta que te pariu, que eu sou mais magro que você, seu filho. Onde? Onde? Quem te disse uma mentira dessa? Teu filho. Os teus vídeos comendo quilos e quilos de gordura. Quem te contou uma lenda tão imaginativa dessa? O espelho, seu filho da puta. E a gente vai para o nosso programa. É isso aí, ouvinte. Tu tava com saudade dessa merda? Bem feito, pois é. Voltou. Se arrombou. E a gente vai já para esse assunto daqui a pouquinho, depois dos recadinhos do Jorge. Anda, Jorge! E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, estamos de volta, yes! Seguinte, por enquanto o site do Paranerdia não ficar pronto, vocês vão ouvindo lá pelo nosso grupo do Telegram, beleza? E aí, quando voltar, volta no site e vocês conseguem ouvir normalmente, belezinha? De resto, vai assumindo aí as redes sociais do Jota, que ele tá aí no Twitter, porque, como diria o Danilo de Almeida, é ex meu ovo. E a gente vai fazer também páginas do Facebook e todo o restante, depois a gente vai colocando no post do episódio, belezinha? De resto, ouça aí o episódio que tá, ó, sensacional. Compadre, minha comadre, hoje a gente vai falar sobre o cordel A Maior Mentira de Chicó. É um cordel escrito pelo poeta Pedro Monteiro, que ele é escritor e declamador e é natural lá de Teresina, no Piauí. O Chicó é um personagem arquetípico e, sem exagero, podemos rastrear os seus vestígios no guerreiro Ulisses, outro grande mentiroso, no marinheiro Simbá, no barão de Munchausen, e em personagens da fábula e também da vida cotidiana, que enfeitam a existência com uma realidade alternativa e às vezes engraçada e outras tantas vezes encantada. O herói burlesco deriva do herói mítico. Ah, quem é que realmente precisa saber quem é Chicó? Ninguém nunca assistiu um Auto da Compadecida, não, porra? Pois é, então. Prossegue não sei, daí. Só sei que foi assim. Prossegue daí, então. No cinema, o personagem foi vivido e eu não sei porque que eu tô fazendo sotaque. Tá massa. Tomar no cu. No cinema, o personagem foi vivido a Tia Lidy vai me xingar tanto. Vai xingar pra caralho. Pelos atores Antônio Fagundes e é caralho, é verdade, Dedé Santana no Alto da Compadecida dos Trapalhões, tem razão. Pois é. E Celto Melo, que é o mais conhecido, óbvio, né? Esse último dividiu a cena com o Matheus, filha da puta de sobrenome do caralho, Nastergali, caralho, quem interpretou o João Grilo na mais bem elaborada versão do clássico de Suassuna. Em breve, numa atração do Paranerdia, que morreu, mas passa bem. Dirigida por Guel Arraes em 2000. Em 2005, o personagem foi ao cordel no folheto Os Apuros de Chicó e A Astúcia de João Grilo. Cordel é sempre um título comprido, assim, né? É, é igual Light Novel. É, Light Novel de Japão, é igualzinho, né? É, em 2008, a obra consideravelmente ampliada, rebatizada como Presepadas de Chicó e As Astúcias de João Grilo nas Terras do Malboro. Essa foi acrescentada por mim. Foi relançada pela editora Luzeiro. A grande novidade foi a ampliação da presença de Chicó, que conta uma mentira do tamanho do Padre Nosso, como a sabedoria popular classifica as gigantes, o quê? Patranhas? O que é uma patranha? Patranha é uma história inventada com muita imaginação. Isso! Lorota, né? Tá, mentira, lorota, patranha. Com muito exagero, muito exagero. História de pescador. Chicó, né? Exatamente. No trecho que vamos narrar agora, o autor costurou situações do conto catalogados em vários países, alinhavados de forma a parecer uma coisa só, que é mais ou menos assim. Chicó contava vantagem, mas o povo não ligava. Toda noite para ouvi-lo, a multidão se ajuntava, porém não tinha sequer um que nele acreditava. João Grilo dizia sempre: Chicó, tenha mais cuidado, pois sua língua grande pode deixá-lo enrascado se um dia se deparar com algum cabra malvado. Chicó dizia: que nada, nunca me meto em engano, já irriguei o deserto com as águas do oceano, mandei fazer uma ponte ligando Marte a Urano. Caralho. Caralho, tá bom. Já matei onça de tapa e leão com pontapé. Onde é que ele arrumou leão, não sei, mas tudo bem. Já tirei água de pedra como um dia fez Moisés. Em casa tem uma árvore que produz contos de réis. Não era o gato que descomia dinheiro, não? Pois é, mas o gato era do João Grilo, né? Isso, e a árvore do Chicó. Ah, verdade. João Grilo disse: Chicó, nem mesmo lá em Pequim um pé de pau dá dinheiro ou água no mar tem fim. Chicó respondeu: não sei. Eu só sei que foi assim. Oh, que bonitinho. Porém, meu amigo João, agora vou lhe contar uma história verdadeira dessas de se admirar, que mesmo cabo incrédulo é forçado a acreditar. No sertão do Ceará, vi três matutos correndo atrás de uma tartaruga. Parece que ainda tô vendo, mas vou descrever os três pra você ficar sabendo. Cada um deles levava consigo uma carrapeta, mas o primeiro era mudo, o segundo era perneta, o terceiro era cego e o quarto surdo e maneta. Caralho! E foi o cego... É congresso do hospital essa porra? Né? E foi o cego quem viu a tartaruga matreira. O mudo falou pra ele: acabou-se a brincadeira. Depois gritou o perneta, que se danou na carreira. Ah, tá, agora eu entendi. É o povo lá do Corcunda de Notre Dame, né, que finge que é doente, né? Mas quem pegou a bichinha foi o sujeito cotó. Vendeu-a para um mendigo que ficou mais rico que Jó. E essa é a mais pura verdade. Quem lhe garante é Chicó. Mas isso, João, não é nada. Já fiz coisa mais incrível, que se lhe contar você pensará ser impossível. Para você até pode ser, mas não para alguém do meu nível. Eu tenho um grande criame de abelhas no meu quintal. Tentei contar as colmeias, confesso que passei mal, pois nem 500 anos descobriria o total. Porra! É, né? Tudo isso? Né? Eu já dizia papaco, porra! Não é isso? Porém, contei as abelhas que passavam de um trilhão, vendo que faltava uma, eu quase perdi a razão, mas pra minha alegria vi seu rastro no chão. O cara tinha um trilhão de abelhas e descobriu que perdeu uma. Eu olho pra cara dele e falo, foda-se. Mas tá bom. Ele encontrou o rastro dela. Isso não é parte da modinha, não. Isso é a opinião do Nerd Master, tá? Obrigado. Continuando. Entrei mata dentro e vi minha abelhinha caída com duas raposas velhas numa batalha renhida. Saquei de grande peixeira para defender minha vida. Não, agora, cara, tudo bem. Ok, é cordel, é imaginação, tal e coisa, mas caralho, uma abelha contra duas raposas. Tomar no teu cu. Se porra. Você for perguntar para o Chicó, ele vai, você sabe qual vai ser a frase que ele vai te dizer, né? Não sei, só sei que foi assim. Pois bem, rumei a peixeira nelas, que saíram em disparada, a peixeira se perdeu dentro da mata fechada, então matutei um jeito de sair dessa embrulhada. Logo peguei meu binga, que caralhos é um binga... Quem sabe? Ah, foda-se, é exatamente essa a opinião do editor. É, logo peguei meu binga, fogo na mata botei. E dessa forma já raposa para bem longe afugentei. Quando o fogo se apagou, minha peixeira encontrei. Queimada, carbonizada e inutilizada. Então, porém, sobrou só o cabo. O ferro foi derretido. Corri até o ferreiro, contei o que tinha acontecido e pedi que refizesse o ferro que foi perdido. Como é que derreteu o ferro e a madeira continuou lá do cabo? Mas ele me confundiu por ter cabeça de vento e me fez um anzol reto para eu pescar ao relento. Joguei o danado na água, puxei e veio um jumento. Ah, caralho, tá. Veio com bruaca e tudo, então nele eu me montei. Os quartos da abelhinha fujou na avante encontrei. Quando espremi, 10 litros de mel bem puro eu tirei. Caralho! Não era bem litros. Não era bem caralho que ele tava puxando, não, né? Mas tudo bem. Porém, não tinha os barris, estando no mato só, resolvi armazenar todo o mel no. Ai, caralho, no fiofó. Do meu jeguinho, contudo, confesso... Puta que pariu, confesso, fiquei com dó. Caralho! Coitado do jeguinho! Ô, mano, no cu, filha da puta! Luísa Mel, vem cá! Não chama não, vai dar merda. Opa, falando de fiofó, merda... Passando algum tempo, houve num sertão grande e secura, nas costas do meu jumento, que cresceu grande matadura de tanto carregar peso em sua jornada dura. O jumento carregava bastante mercadoria e, para minha surpresa, presenciei certo dia germinando em suas costas feijão, milho e melancia. Pra quem enfiou mel no cu, né? O que é que tem feijão, milho e melancia, né? De um jumento que ele pescou, né? Né? Então peguei o machado, dei-lhe um golpe no centro da melancia, porém o machado caiu dentro, olhei o buraco e disse, é aqui mesmo que eu entro. Caralho! Lá, não, o subtítulo desse cordel é caralho! Então tá. Lá dentro da melancia, avistei em disparada um vaqueiro procurando sua enorme boiada. Pedi ao adjutório, ele me deu uma escada. Mamãe! Tá bom. Para subir os degraus, foi terrível o escarcéu, pois saí da melancia e fui bater lá no céu. Lá Dona Maria Madalena me ocultou em seu véu. Tá bom. Tá bom, ok. Acabei voltando à terra, cavalgando num curisco, que caiu em chique-chique nas bandas do São Francisco. Mas aprendi a lição, hoje eu sou um cabra arisco. E mentiroso! Caboclo. Mas, caralho, é muita mentira, velho. Né? Ô, Nerd Master, tá ouvindo esse barulho? É o barulho? Oi, Jota! Oi, tá ouvindo? Conseguimos? Yes! Conseguimos! Estamos aqui, invadindo Paranerdia. É, foi fácil demais. Para convidá-los a fazer parte da nossa resistência. Se você é um ouvinte, então já faz parte da resistência. Nós contamos com você para comentar no post deste episódio, sugerir ideias e criticar as coisas que não gostou. Mas se deseja, assim mesmo você pode ajudar, sendo mecenas, patrocinando e ajudando para a Nerdia. Sim, com um real. Tá pensando que não ajuda? Cara, ajuda pra caramba. Todos os mecenas são agradecidos em todos os episódios. Então, venha participar. Não consigo te ouvir. Estamos perdendo a transmissão. Oi. Junte-se a nós. apoia.se/paranerdia ou no picpay.me/paranerdia. Putz, vamos conseguir manter o sinal, a gente vai cair. Como eu disse, e não dá tanto pra falar, vocês estão vendo? É apoia.se/paranerdia ou picpay.me/paranerdia. Teu sinal, a gente venha vai participar. Cair. Venha participar, apoia.se/paranerdia ou picpay.me/paranerdia. Caralho, vai ser toda vez assim essa porra? Esses caras vou te contar um negócio, que porra é essa, foi essa agora? Caralho, tô invadindo essa desgrama aqui, acontece isso toda vez agora. Agora sim, cara, aquela voz é do Maverick, né, não? Filha da puta, imagina agora. Meu compadre, minha comadre, hoje a gente vai falar sobre crendices e lendas do Nordeste e de parte desse Brasilzão de Deus. E a gente vai... Eu trouxe aqui o Nerdmaster pra falar sobre isso. A gente juntou uma ou duas lendas aí, coisas que a gente já conhece. De preferência, lendas populares que passam de boca em boca. As conhecidas lendas urbanas, rapaz. E quando eu era pequenininho, né? Moleque afoito lá em Barbacena. Que porra, você quer dizer quando você era mais novo? Porque pequenininho tu nunca eu era foi pequeno. Na vida. A cabeça era grande, mas eu era pequeno. Uhum. Era menorzinho. Né? Quando a gente se espivitava muito, o moleque tava querendo brincar de noite, fora de casa, ali no quintal com os outros, aí manhã chegava pra gente e dizia, cuidado, se ficar aí fora de noite, o Papa Figo lhe pega. Papa Figo? Então, o nome era realmente Papa Figo, né? Que era um velho que raptava crianças para comer-lhe o figo. Ah, figo no sentido de fígado! Então, eu sempre achei que era isso aí. Entendeu? E eu vim descobrir recentemente que esse tal desse Papa Figo também era conhecido em outros lugares como o Homem do Saco, né? Ah, o Velho do Saco. Tá. Ou seja, não vai embora na rua não, que senão seu Madruga te pega. Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? Esse é o melhor velho do saco que tem. O Papa não, a sacanagem maior, a maior de todas, é que essa filha da putagem de velho do saco não existia antigamente. Foi o Chaves que botou isso no Brasil. Foi? Foi. Não tinha essa lenda urbana de velho do saco. Tinha de Papa Figo, por exemplo, mas não velho do saco. Essa história de especificamente velho do saco, quem trouxe foi o Chaves. E isso, como é que a cultura pop consegue injetar coisas na cultura corrente, né? Não, eu só tô pensando o seguinte, cara, quem que é o velho do saco, pelo menos na história do Chaves, né? É o comprador de coisa usada, né? O giganga, né? Né? O comprador de ferro velho, o comprador de... Ah, rapaz! Agora você... Porra! Tipo, antigamente, lembra que... Não sei se lembra. Existia aqueles velhos que passavam igual o seu Madruga lá, comprando cacarecos e corriolas e garrafa velha... E a maioria passava com uma carrocinha, né? É, nunca. Mas... Você já viu algum desses passando num saco? Então, nos lugares mais pobres, tipo... essas comunidades de ribeirinhas, não tinha um cara que comprava cacarecos que fosse tão bem de vida que tivesse um carrinho, né? Ele comprava pra vender no ferro velho os bagulhos. Então ele passava realmente com um saco de estopa nas costas, naquele saco meio transparente, né? Saco de batata. É, esse saco de feira mesmo, aquele saco que parece feito de uma redezinha meio fodida. E... caralho! Porra, agora eu vou olhar pro seu Madruga com outros olhos. Agora, você tá ligado que essa lenda aí era só pra meter medo nas crianças, né? Pra falar, não vá. Jura? Não quero que você saia. Só que pensando bem hoje, velho, cara, o homem do saco era um pedófilo, tá ligado? Que ele sequestrava criança pra quê, velho? Jura? Coitado das criancinhas. Cara, velho, descobriu isso hoje. Porra, não, parabéns, pensa que... viu? Pensa a cabeça da criança quando você, olha, não fica lá fora não, senão o pedófilo vai pegar e vai, ó, e puta que pariu, acabou minha vida. A pedófilo é o cara que pega no pé? É esse mesmo, tome cuidado, ele machuca o pezinho. Aí chega Joãozinho, papai, que é pedófilo? Puta que pariu, mano. meu maior pesadelo, começar essas perguntas. Mas manda daí, meu filho, o que é que você tem pra nós? Bom, eu trouxe... Falando já no... Aí, na história dos pedófilos, né? Eu quero trazer pra você a famosa, pelo menos em São Paulo, história da Kombi da Gangue dos Palhaços. Era uma Kombi, assim, que saía 50 palhaços de dentro, porque eu fiz que cabia uns 20, né? Não é naquele estilo carro de palhaço de circo, né? Que é um carrinho que sai 50 pessoas lá de dentro, não. A ideia que existia na década de 70, 80, mais ou menos, uma gangue, né, de sequestrador de criança, pedófilos, que se vestia de palhaço... e saía por aí na porra de uma Kombi fazendo palhaçada. Então as crianças se divertiam, palhaço, palhaço, palhaço, tipo Carreta Furacão, saca? Uhum. Aí é só que a gangue, em vez de ficar dançando, siga em frente, olhe para o lado, não, ele, em vez de fazer isso, ele catava a porra das crianças pra fazer seja lá o que Deus eles quiserem. Quer dizer, mais lenda de pedófilo. Né? Caprum. Tu já ouviu falar no Boto Cor-de-Rosa? Ô, rapá! Eita! Tem uns filmes, inclusive, brasileiros de putaria muito com o Boto Cor-de-Rosa. E sabendo disso hoje, parece mais crível os filmes de putaria, né? Porque... o Boto Cor-de-Rosa, segundo a lenda, era um animal encantado que se transformava num homem sedutor, dependendo do local. Ele era um cara tipo, vestido de sambista, sabe? Aquele terno de risca de giz. Malandro. Com chapéu panamá e tal, todo vestido de... O terno é branco, chapéu branco, com detalhes em rosa e azul. Era maravilhoso, sabe? O homem que toda mulher queria dar uma chamegada. Só que... em outros lugares era um negão praticamente sem roupa, então mudava um pouco. Essa aí é na tua terra, né? O homem negão sem roupa é da tua área, né? Pessoal, aqui, pro lado do Nordeste mesmo, né? Sempre fazia assim, sabe, um belo negão que saiu das águas ali. Aham, você tá correndo agora, inclusive, pra praia pra ver se acha um, né? E eu estava querendo, mas eu vou ter que gravar, então não tem jeito hoje. Mas assim. Você sabe como é que surgiu essa bexiga? É porque, assim, sabe as novinhas? É. Que aparecia grávida, que acabou que aparecia. Boto. Aparecia, né? Se pegava ali no fundo da igreja, ali no coreto da praça, chegava em casa, eita, não tem mais o selinho. E agora? Então, eu tava na beira do rio, aí apareceu um boto, jura, menina? Pois é. Apareceu um homem grandão e aí ele me seduziu e era um cor de rosa ainda por cima, né? Então, talvez fosse alguma coisa cor de rosa, mas talvez não fosse o boto. Cara, que o episódio que de hoje era pra ser de crença, não de putaria, né? Mas só tem putaria nessas crenças, velho. Assim, tem uma outra coisa aqui que diz que fazia muito mal antigamente, era manga com leite, né? Se comesse era veneno, era pior do que se cuta, né? Aham. Nunca ninguém ouviu falar em vitamina, não, né? Não, é crime isso aí, qualquer coisa. Se bateu na boca aí, parceiro, é morte certa. Né? Que pariu. Não manda outra aí, meu filho. E você sabe qual é a da ideia da manga com leite, né? Qual que era? Que o leite, na época, vamos dizer, dos escravos, era um troço muito caro para produzir e para ter. Era coisa para consumir os ricos, né? Aí, para os escravos não roubar leite para comer, eles falavam que fazia mal, porque manga era um troço que tinha a rodo, né? Que tinha árvore de manga para tudo quanto é lugar, né? Então, para evitar que os empregados roubassem o leite, falava-se que fazia mal pro estombro, né? Comer manga com leite. Pelo menos não é de fuleiragem, né? Não é de sacanagem. Né? Uma lenda urbana, que também é barra uma criatura mística, né? Que é bastante conhecida no negócio da loura do banheiro. Já ouviu falar na loura do banheiro? Essa é famosa. Né? Como é que você ouviu falar? Como é que é a versão que você ouviu falar da loura do banheiro? Conta a tua versão, Jota. Então, você sabe que eu esqueço coisas. Então, era uma loura que se você... É uma merda. Que a pessoa chegasse, fizesse um certo ritual dentro de determinado banheiro, batesse porta 3 vezes, ou que chamasse o nome dela 3 vezes, sei lá como é que é. Tem um ritualzinho com 3 coisas envolvidas, e ela apareceria bela e saltitante em direção ao cidadão. Bela é questão de gosto, tá? Porque não tem ninguém feio. É só a pessoa usar um jequitizinho resolve o problema. Não tem ninguém feio. Você que bebeu pouco. O que que acontece? A história da loura do banheiro, ela é muito parecida com a história da murta que geme do Harry Potter, que é a guria que morreu na porra do banheiro, o fantasma dela fica assombrando o caralho do banheiro. Entendeu? Só que o ritual, anota aí. Vocês querem chamar a loura do banheiro? Então, beleza. Anota o ritual. Ouvinte, anota aí o ritual. Tu vai ao banheiro. Tem que ser banheiro público de escola, tá? Porque a loura é elitista. Ela só frequenta banheiro público de escola, tá? Outra pedófila. Né? Ela é menor de idade também, o filho da puta. Então ela não é pedófila. Aí o que você tem que fazer? Você entra no banheiro. O banheiro, em primeiro lugar, tem que estar vazio. Então você se dá um stalkeado assim embaixo das privadas para ver se tem mais alguém. Aí tu pega a porta de uma das privadas, bate 3 vezes... Vai na torneira, abre a torneira e fecha 3 vezes, depois vai nas privadas e puxa as descargas de 3 privadas, uma depois da outra, depois olha na cara do espelho e grita loura do banheiro, loura do banheiro, loura do banheiro. Aí aparece o negão do Candyman, te enfia o gancho num forever e você fica feliz da vida. Besouro suco. Estamos aqui. Então, eu me perdi na parte de bater a porta. É muito específico o ritual, pelo amor de Deus. Manda outra. Caralho. Peraí, mas pera um pouquinho. A loura não aparece? A loura aparece. Mas você disse que era o negão do... Não, foi zoeira minha, caralho. Caralho, eu tava pensando... Como assim? Devia ser o negão do banheiro, essa porra. Então, tu nunca viu Candyman? Sim, vi. Então, é a mesma merda. Tu olha pra porra do espelho do banheiro e fala Candyman, e o negão aparece. É a mesma putaria, só que troca o negão por uma loura. Eu acho que eu vi isso também em Supernatural, tinha. É, por aí. É um troço que todo mundo fala. Manda outra aí pra terminar com o mais famoso. Já ouvi falar aqui em Labizone. Quem? Labizone. Labizone. É. Não é lobisomem, não? Pronto, vou te explicar uma coisa. Lobisomem é uma criatura mítica norte-americana, europeia, né, de uma pessoa que é filho do sétimo filho... que foi amaldiçoado e se torna um licantropo nas noites de lua cheia e etc, etc, etc. Ou etc. É um americano que foi para Londres. Isso, né? Que tem aquela roupinha de basquete, ou de de futebol americano, sei. Com um Hzinho no peito, sei como é que é. Não, mas não é esse não. Esse é o lobisomem, né? O lobisomem, aqui no Nordeste, é um caba que corre bicho. Normalmente seria um lobisomem. Mas o Nordeste, ele é especial, você sabe, né? Então, assim, o lobisomem, sabe aquele seu vizinho que não gosta de ninguém, que sai de casa e chega, não fala com ninguém, que tem a barba grande, assim, e as pessoas chegam na porta dele, ele xinga, manda todo mundo se fuder. Pronto, esse cara corre bicho e é lobisomem. Eu sou unha. Pronto. Qualquer cara, qualquer pessoa estranha, que não gosta das outras pessoas e que gosta de ficar sozinho, quieto no seu canto, a minha tia já, viu com os olhos dela que a terra há de comer, que o primo do cunhado da filha da sobrinha do cara da bodega também tá ali pra provar que ele se transformou em bicho. É o seu Lunga. Cara, assim, você não pode ser estranho no Nordeste, numa comunidade pequena. Você não pode andar dentro do mato. Você não pode ser um caçador, assim, que não gosta de falar com as pessoas. Que você automaticamente sobe para o pedestal do lobisomem ou o caba que corre bicho nas noites de lua cheia. Ô, Jorge! Toca aí! Mistérios da meia-noite, que bom longe, você nunca, não sabe nunca. Não se ficam. Vou lhe dizer que se você morasse aqui nessas cidades pequenas do Nordeste, você seria um belo candidato a um lobisomem, viu? É, e você seria um belo candidato a vá te fuder. Daqui a pouco. Porra. Pra terminar a gravação. Pra terminar essa merda, vamos passar pra um troço mais sideral. Você já ouviu falar na tal da Pedra da Gávea? Essa daí eu ouvi alguma coisa a respeito. A Pedra da Gávea é um local no Rio de Janeiro. É como se fosse uma espécie de um penhasco, né? Um precipício, alguma coisa assim, né? Que fica na Gávea. Por isso se chama Pedra da Gávea. E diz a lenda que lá dentro tem uma caverna, neste penhasco, precipício. E que dentro desta caverna existem seres intraterráqueos. Oi? Intraterrenos. Seres que vivem no centro da Terra. Tá bom. As pessoas são que lagarta, né? Vivem debaixo do chão. É a ideia dos reptilianos, só que é mais de estilo monstro. Se você já viu alguma vez o filme Os Trapalhões no Reino dos Monstros, é a mesma história. Puta merda, é aquele negócio do Terra Oca, né? É a história do Terra Oca, exatamente. Eu ouvi alguém dizer que entrava aí e saía na puta que o pariu, sei lá onde que era. Dizem que tem entrada aqui que sai na China. Porra, o pessoal quer construir aqueles trem-bala, né? Aqueles trem maglev de alta velocidade. Olha aí um lugar bom. Bom, tá vendo? Faz o... Já abre as obras do metrô Rio-China. Porra, olha Rio aí. Rio-Pequim. Cabo. Caralho. O túnel já tem, é só enfiar o trem agora. E tem uma placa nesse lugar pra gente encontrar ou o cara tem que ir tateando nas cegas? Olha... Não, não tem placa, mas o povo já sabe. Dá pra ver a caverna de fora da pedra, dá pra ver o buraquinho da caverna ali no meio. Mas é tipo, tu tem que escalar a porra do caralho do pedregal pra poder chegar na caverna. Não é um lugar que tu visita assim de chinela, entendeu? Por que não? Tá, vai, foda-se. Se quiser cair, pra mim é teu. Caralho, é bem na testa da porra da... Tô vendo aqui, é um... É um fiofózinho. É um brioco, é um brioco. É um fiofózinho no meio da pedra, tô falando. Puta que pariu, o povo... É justamente porque é difícil pra caralho chegar ali que o povo inventa essa porra dessas ideias. De que tem entrada pro outro mundo, reino quântico e o caralho a quatro. Puta que pariu. cabeça do imperador na pedra da Gávea. Tomar no cu, velho. É, porque a pedra, você viu que parece dois olhinhos e uma boquinha, né? É, o povo acha que é um daqueles Moai da Ilha da Páscoa. E esse é o pai de todos, eu acredito. É, esse é o pai do Moai. E... pai do Moai. Então, é isso. Se você, meu querido ouvinte, meus dois ou três ouvintes aí, tiver... conhecer algumas lendas e causos e whatever, manda pra gente aqui no post desse episódio pra gente ler lá no Parolando do final do mês. Eu quero ver o Beraldo que vai mandar pra essa porra. Beraldo que tem essa merda dessa invenção de fazer e-mail gigantesco. Quero só ver. Então, meu querido ponto de referência da cultura nerd do Brasil, fala, meu querido filha da puta! Como é que tá lá o YouTube do Paranerdia? Fala um pouquinho lá. Agora, o YouTube do Paranerdia não é mais Paranerdia TV, porque a gente perdeu esse endereço por causa do ataque hacker que a gente teve no canal, né? Filha de uma puta, de hacker, minerador de Ethereum, vai minerar a puta que te pariu, seu filha de uma puta... Então a gente teve que refazer o canal, perdi alguns vídeos, mas foda-se, né? E o canal agora tá como a Roupa para Nerdia. Então tu chega no YouTube. É que o YouTube agora é com arroba. Eu não sabia que tinha essa novidade, não. Que o YouTube agora é youtube.com/arroba para Nerdia. Pra você chegar no canal. Massa. E eu... Eu percebi lá que você tem feito dezenas de recomendações de filmes e séries. Você sabe que foi você que edita, né, seu filho da puta? Porra, finge, velho. Finge, né? De Deus. Oh, céus, é verdade, eu nem sabia disso. Pois bem, a gente vai ficando por aqui. Eu vou ali porque a mulher preparou uma mousse de manga, que mousse pode, mas manga com leite não, certo? E mousse é feita com água de coco, né? Mousse é feita Mousse é um produto que você colhe de algum lugar e coloca numa tigela e põe na geladeira e ela tá pronta. Eu não quero saber do que é feita. Tá. Mas dizem que o meu é mousse de manga. Então existe um pé de mousse de manga. Pé de mousse de manga. Pois okay. É. Valeu, e não Chico. Faz mal. Só sei que é assim, né, Chico? Só sei que é assim. E tchau e benção. Tchau e benção. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.